avião negro seria o Poster 8771? Confirme a segunda aeronave que voa em ala. 8781 e também a Alfa QR50. Cadete Falcão 01 na guarda de cópia. Estilo 0. Ali uma atenção 0, seu quartel-mestre. Dois, oito, três, solo 07, livra direita, livrar solo em 1, dos 1 decimal 9, chame o solo em inglês, por gentileza. Ok. Sounds good, Espanhol, 10-3-2-83. 10-3-2-83, text via Alpha, Juliet to remote position. Alpha and Juliet to remote area, 10-3-2-83. Vento 065, vento 1, 50-08 nós, autorizado a decolagem pistão 0. Autorizado a Avião negro, confirma a altitude daqui para conquista. Decolada 09, controle em 120.8. 08, sente, boa tarde. 4065, aciona 5562 no transponder. Gavião Negro na escuta para cópia. Gavião Negro, Salvador, Vitória da Conquista, 1000 pés. Altitude e decolagem da pista 0, primeira curva direita, corredor axé 5504. Eu transpondo o controle 120.8, o Gavião Negro e ala com o Fábio 8781. 01, bom Fagago. Portugal 021 Control, insert the altimeter 1015, clear to 8000, bom for arrival, runway 10. 1015, clear down 8000, bom Fagago, runway 10. Azul 4065, contato radar. Contato radar 4065, obrigado. Para acionamento, chama a 808612, o altímetro marca agora no 0951. FAB Corrigindo, Gavião Negro. Na proa de Paris. Quebec Serra, direto para a final da pista 17, ajuste 1015. Quantas pessoas a bordo? 02 a bordo, direto para a final do 7 Serra, graças. Autorizado acionamento, chama para o táxi 8771. Cliente Gavião Negro, chama para o táxi, autorizado acionamento. 021, we're clear until 5,000. They clear 5,000 feet, that's the call 021. Salvador, boa tarde, eu chamei a 6321, gente uniforme, aguardo Brasília 360. E uniforme confere, tem um 320, copiar. Primativo. 6321, no... autorizado Brasília, nível 320, decola da 10, primeira curva à direita, precisa sair da Arbor, após Arbor voa Elefo, onde intercepta a rota do Zulu no 7. 50 no 4, no transponder, o controle 120.8, o chamado 62. 6321, pode ir. 320, decola 90, curva direita, Arbor Elefa, Upper Zulu no 7. Chama 50 no 4, chama 208. Correto, reporte quando pronto. O 6321, o portão é o? É o 9. Ente. Só o Paulo 7, Quilo Quebec Sierra. Quilo como é que Serra chama minha torre, 1186? 286, grato pela contratação, Serra. Portugal 021, clear to 2000, no restriction. Clear down 2000 feet, Portugal 021. Porta na curta, final da 17, o quilo Quebec Serra, o vento 150 graus 07 nós. Confirmando pátio. Pátio 5. Hora azul 4065. Boa tarde, obrigado. Boa. Mas quilo Quebec Serra. Porta na curta, final da 17 Serra. Avião Negro informa se tem condições de decolar do pátio militar direto com proa da torre após cruzo eixo de aproximação da cabeceira 35 sem interferir com o eixo de aproximação da 10 e da 17. Após segue direto para o de Itapuã com corra do axé com controle. Então decola direto do pátio militar com proa da torre de controle, autorizado cruzamento da piscina 028 e autorizado cruzamento, correção, aguarde para o cruzamento da cabeceira 35 do avião negro. Aguarda para o cruzamento da 35, tem uma aeronave aproximando na pista 17. Quebec Serra informa helicópteros decolando do pátio militar, não vão interferir com a sua aproximação, ok? É, Serra, tá na curta já, o quilo Quebec Serra. Autorizado por uso pista 17, vento 150.05 nós. Livre, pouso 17, Quebec Serra. E avião negro informa aeronave de pequeno porte, aproximando-se da cabeceira 17, é um Bravo November 2 Papá. O negro paciente está iniciando a decolagem da cabeceira até o fundo da torre. Autorizado o cruzamento da cabeceira 35 e controle em 120 decimal 8, Gavião Negro. Decolado aos 21. Autorizado o cruzamento da 35 e chama o controle 208, Gavião Negro. Quilo Quebec Serra, autorizado o táxi até o pátio 5 à sua direita, seu solo aos 20. Salvador, é o Gavião Negro? Gavião Negro, controle de Salvador. Ok, controle, Gavião Negro, decolado de Salvador, destino a Vitória da Conquista. Está mantendo o corredor de saída Xé, no litoral, estacionado 5504, a manter mil pés. Mantém mil pés no litoral sul de Salvador, no corredor Xé, na minha escuta permanente, forma através do Farol da Barra, Gavião Negro. Falarado através do Farol da Barra, Gavião Negro. Portugal 021, complete your approach, Ronald Tower 118.60. 118.60, Portugal 021, obrigado, boa tarde. Tower, boa tarde, é Portugal 021 on ILS, runway 10. Air Portugal 021, continue your approach, waiting for landing clearance. Confirm your land gear down and lock it, wind 140 degrees, 09 knots. Continue approach, Air Portugal 021. Report down and lock it, Portugal 021. Call you. Portugal 021 and continue approach, wait for landing clearance. Portugal 021, you're clear to land on runway 10, wind 140 degrees, 09 knots, QNH 1015. Clear to land on runway 10, Portugal 021 and QNH 1015. 6327, Parilhão, 240, pronto pra cópia. Pronto, cópia? Afirmativo, senhor. 7, hoje não, China 6327, autorizado Ilhéus, 240 nível autorizado, decolado 10, primeira curva direita, descida a saída da EON, lenda após lenda, voa direto Ilhéus. 5011 no transponder, o controle 120, 18, China 6327. 6327, autorizado Ilhéus, 240, decolada 10, primeira curva direita, perfil da EON, lenda após lenda direto Ilhéus. 5011 no transponder, 1208 controle. Planejamento correto, depois quando pronto, o 6327. Pode estar lá, 6327. Salvador, que dormir. 62, minha identificação. Informe para a descida. Vou ir na Torre Bonf. Identificou, vai mandar pra gente por Torre de Bonf, 56 dormir. To one, land your underground at 26, clear runway to your right, ground frequency 121.9. Get me right, 121.9, Portugal 021. recebendo de forma intermitente sua identificação. Controle Azul 4462, estabilizado, Elias. Azul 4462, complete aproximação, chame torre, Salvador é 1862. Vento meia boa. Avião negro, controle. 5491, está sendo uma cidade de irmão. 5491, Skok Identification, descend, maintain level 060, clear on my arrival. 060, clear on my arrival, 5491. Avião negro, controle. Fora da barra, avião negro. Seus estimados para pouso em Conquista. Estimado para pouso em Conquista 2025. Ok, copiado. Vai manter 1 no meu pé até o destino? Afirma, tio. Se pouso, não no 0, 4492. Mais 1 no meu pé, mantém o litoral e... Frequência Legião 2345 para coordenar com os tráficos locais. Avião negro. Negro, ciente. Grata. Portugal 021, continue your text. Call me back before taxi Juliet. Roll call, Portugal 021. Azul 4462 no solo 30, dê passagem ao Airbus da Air Portugal, à sua esquerda, e após livre taxi, chamando o solo 121 no décimo 9. Retirando a passagem, é pós 219, 4462. Azul 021, Salvador Galo. Go ahead, Air Portugal 021. You can move this taxi straight ahead and come before Juliet. Okay, straight ahead, we'll call you over to the airport, before to the airport, to the airport. Escuta. Gente, não escuta, tá seguindo o TAP. 462, táxi autorizado Alfa, Juliette, Pátio no portão 8, seguindo o Airbus da TAP. Alfa, Juliette, Pátio no portão 8, seguindo 4462. Solo Chanel 6327 para pushback, portão 1. Chanel 327, portão 01, autorizado, pushback, chama táxi. Delivery push, chama táxi. Portugal 02 and approaching Juliet. Clear, enter April 1, stand 11, Portugal 02. Clear to enter April 1, stand 11, Portugal 02. Operador 102, mantém as condições visuais, que é despesa de chão nível 102, posição normal. Informe através do Parque Pituaçu, Guardião 02. Salvador, trip 5626, ideal de descida. Desça para o 070, trip 5626, 070. 070, 5626. Para 2000 pés, altimetro em Salvador, 9015. 2015, 3491. Trip 5491, we could send to 3000 feet to Mercedes 1015. 3000 feet to 1015, with 5491. Está autorizado 040. 040, 5626. Controle Salvador, boa tarde. Web 5729 na ponte, descendo 160 com a passão de forma. Web 5729, acione a identificação, desça e mantenha o 050, reduza para 230 nós, a chegada é bom. Confirmando, redução para 230 nós? Afirmo, 230